03, ingresso via Juliette para o 07. Solas 49, direita 129, Solas. 219, segura. Voltou, boa noite, boa noite, 84, nós somos Victor, passa 210 para 1-0. Boa noite, 84, boa noite, acendo identificação, estou autorizado a chegar da mar e descendo a nível de voo 050 da presente, voo ITAP. ITAP, desce aos 50, mais, 1-2-4. ,67, livre decolar, Venturo 30 graus, 8 nós. Livre decolar, pista no 0, igual no 567. Vem, não vem? 130 graus, 8 nós. Sente. Zero controle. Bono zero controle. Está agora a 58 milhas, nordeste, correção, sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 100, serviço da radar encerrado, chamando ele aos 1201. .67, decola 5-2, controle 19 decimal 35. 5-2-7, 19-35, obrigado, boa noite. Salvador, eu vou na 273, para o push-back. Autorizado, chame para o táxi, gol no 273. Nível de voo 360, prossiga conforme autorizado. Sente, conforme autorizado, só deu 360, gol 1567. Linha 02, ingressa Juliette para o 05. Vai ingressar na Juliette para o 05, gol no 602. Bono 776, controle. Controle Salvador, boa noite, Gol 1776, frente da Uniforme. Vitor. Gol 1776, acione identificação, desse nível de voo 060, da presente, voo em Mari. Desce 060, voando para de Mari, Gol 1776. 1776, somente para informação, vai seguir tráfego da companhia, sua frente, 11 horas, 11 milhas. Mesmo rumo e destino, passando nível 100 para nível de voo 050, um Boeing 737-800. Sendo tráfego 1776, Tumacan 2509. Entendi. Pushback e acionamento, trip 5241 no pátio 3, posição 8. Autorizado, chame para o táxi, trip 5241. Autorizado, puxa acionamento, marapão para o táxi, trip 5241. Boa San 3197, frente da pista, autorização de trânsito 360, Galeão. San 3197, Galeão, nível 340, informação Vitor confere, aguarde alguns instantes para a cópia. Aguardando, querido. Para o táxi, o Gol 1273, com 3 horas, autonomia, altura de Campinas, o POB 148. 1273, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre 118.62, ajuste no 0, no 3, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, boa noite. TAM 3197, copia. Afirmativo, querido, copia, 3197. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper, November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 517.62. Autorizado Galeão no nível 360, decola da Capitirona 0 com curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda e Deve, após Upper, November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16. Controle de saída 11935, transponder 5176, TAM 3197. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 08, TAM 3197. Reportará. Autorizado, descida para 2 mil pés, livre LF, pista no 0, ajuste permanece no 0, no 3, reporte estabilizado. 2 mil X-ray, reporte estabilizado. Obrigado. Estou em Salvador, boa noite, eu vou no 273, aproxima a ponta espera, dá 1-0, pronto. 273, autorizado, alinhar e decolar, vento 140 graus, 612 nós. A linha decola, vou no 273, então no 0. 776, descida 3 mil pés, ajuste 10, 13. 3.013, vou no 776. Salvador, aquele cordial, boa noite, do Gol 1940. 40, Guarulhos 360, informação Vitor, aguarde para a copa. Afirmo, qual que é a subida prevista? Saída prevista da El. Obrigado. Gol no 567, chama Recife no 260, alternando no 288. Recife no 260, 288, obrigado, boa noite. 71 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alterna Galeão, pronto para táxi. Flip 5241, no táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, no 3, bom voo. Tente autorizar táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá, 118, meia dúzia, ajuste no 0, no 3, graças, Flip 5241. Bono 940, copia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.35, aciona 5154. O gol 1940 foi autorizado conforme Guarulhos no 360, uniforme Whisky 50. Decola da 10, curva direita da El, Leda, após voa Bidev. 1-1-9-35, chama 5-1-4-5-5-1-5-4, responde. Cotejamento correto, chama pronto no 05, gol 1-9-4-0. Chamaremos, obrigado. Controle 02, controle 19, decimal 35. 19, decimal 35, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o gol 1273, decolado na 3. Confirma de Maranás? É o gol 1273. 273, contato radar na decolagem, sob a nível de 360, saída da El, Leda, Bridge. 360, da El, Leda, Bridge, o gol 1273. 241, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1,40 graus, 5 nós. Sente autorizado alinhar e decolar, pistão no 035241. Livre decolagem, 1,40 graus, meia dúzia mais. 776, controle. Bom, 776. Qual a velocidade? Estou reduzindo para 1,70 nós. Usando 709, aeronave sua frente da companhia 6 milhas. Desça para 2000, ajuste 1013. 2000, eu vou reduzir para aproximação já, 776. 273, controle. A escuta, prossiga. Presente, estou autorizado para o Adael. Presente, boa, Adael, gol no 273. Localizador, pista a vista, gol no 884. Gol no 884, completa final, torre no 8, decimal 6. 8,6, boa noite. Gol na 776, está autorizado final, LS pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado, o ajuste permanece no 0, 1-3. Entra mais estabilizado, gol 776. 241, decola 05, controle 19, decimal 35. Controle 1935, 3P5241, obrigada, bom trabalho. Boa noite, 3P5241. 3P5241, boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 380, saída da EL, Leda, Bridge. Saída da EL, Leda, acendendo para 380, 3P5241. Obrigada. Pedro Pozo, gol 1-2-3-1-2-8-1-7-1-2-4-1-3. Estabilizado visual, cara, na final e capista, bom, 7-7-6. 2-7-7-6, completa final, chama torre, 9-8, decimal, meia dúzia, tem um bom pouso. Torre, 18-6, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, ou passarinho 2224, sentindo informação, Vitor. Passarinho 2224, assinando identificação do presente voo a Duna, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, sai como número 1 na aproximação. Autorizado Duna, 3 mil pés, sai como número 1 na aproximação. Passarinho 2224. Vai dando. Salvação 3197, acionado com 182, 4 horas, alternando Guarulhos para o táxi. Salvação 3197, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0-1-3, bom voo. 1-0-1-3, autorizado o táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 1-1-8, decimal 6. Salvação 3197, tenha um ótimo final de semana. Controle Salvador, boa noite, TAM 3560. TAM 3560, boa noite. Acione identificação. Da presente, voe ETAP, segue como número 2 na aproximação. A aeronave à sua frente está na posição de 12 horas, 22 milhas, no rumo nordeste, passando no 7180 para 3 mil pés. O 3560 da TAM vai descer ao nível de voo 040. Desce para o 040 na proa de TAP, o 3560. Apenas informa que perdeu contato com o Centro Recife, ok? Você não precisa se preocupar que acionando a identificação, o Centro Recife está sentindo seu contato com o Salvador. Ok, obrigado. Para o 3, 0, 1, 2, 7. Tampa 273, chama Recife no 3325, alternando 251. 3325, 251. Oi. Temos ainda não recebemos aqui a nossa fita. Só queria confirmar a gentileza, se puder coordenar com o centro Recife, o centro Brasília, a nossa rota pela Upper East 58, se possível. Gente, o plano recebido aqui foi pela Upper East 50, vou confirmar vou solicitar ao centro e aguarde, ok? Então, 3603. Afirmativa, se houver a possibilidade de não atrapalhar vocês aí, a gente agradece aí a colaboração. Sim. Boa noite, Elton 3197, próximo ponto externo, capitão 10, pronto. Autorizado, né, Matei, 3197. Ali, Matei, 10, 3197. 776, sobe aos 11, direito, 29, sobe. 3219, boa. Chano 013, livre LS, reporte estabilizado. 2007, livre LS, informarei estabilizado. Posso sair 2224. 0-3-1-7. Ingressa via Juliette para o 0612. Ingressa Juliette, 0612, 1884. Meu Romeu Bravo Oscar, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Gente, informação uísque, aguarde para a cópia. Trip 5218, Salvador Approach. Go ahead. Could you turn out to Duna Intersection? I'd like to Duna Intersection now, Trip 5218. Pacífico 241, chama Recife, na 3325, alternando 1251. 3325251, trip 5241, novamente. Botão 3197, decolou na Dael. 3197, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340, sai da Dael, Leda Bidev. Dael, Leda Bidev, TAM 3197. 3560 dessa 3000 pés, o Juxo na 0 na 3. Espera 3 e 1 pés, o 3560. Chega a sair, foi negado ao Upper Whisky 58, a rota permanece ao Upper Whisky 50. Copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upermisk 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Lenta após a posição Videv, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.35, aciona 54262. Ativo, autorizado 340, pela Upermisk 50, saída da El. Após da El, voa Leda, Leda Videv. E para a aerovia, 1935, controle de saída, aciona 5426, o transponder, tá? 3603, muito grato aí, senhorita, pela colaboração, pela tentativa. Nada, chame pronto no 07, então 3603. Portada pronta, 3603. Nada da Juliette, vou no 776. Dessa via Índia para o 01, o gol no 776. Índia para o 01, o gol no 776. Eu, Romeu Bravo Oscar, copia? Usado Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58. Decola da 107 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5147. Romeu Bravo. Gente, então para acionamento táxi de decolagem, transfere torre 1 no 8.6 dúzia, Romeu Bravo. Frequência? 118.6 dúzia, 1 no 8.6. 1 no 8.6, grato, boa noite. Torre Salvador, passarito 2224. 2224, reporte nem checado, final no zero. Formará com chefe de trem, passarei do 2224. 3518, descend to 3000 feet, KNH 1013. Gear number 24 approach now. Roger, descend to 2000 feet, 1013, number 24 landing. Passaram o marcador externo, fui LS contra o pouso baixo e travado, já em contato visual com a pista, passarei do 2224, Torre Salvador. Ciente, autorizado pouso, vento 140 graus, 5 nós, 2224. 140 com 05, livre pouso 990, passarei do 2224.